Na Rota pelas Freguesias, a Rádio Boa Nova chega a São Geão, uma freguesia do Conselho de Oliveira do Hospital, que a fazer fronteira com o vizinho Conselho de Ceia, conta com uma área de 4,19 km² de área. À data dos censos de 2011, contava com 425 habitantes, um número que tem vindo a diminuir. Em 1991, a freguesia contava com 700 habitantes. Localizada a cerca de 10 km da sede de Conselho, a freguesia de São Geão chama-se localidades e lugares de Alentejo, Barroca, Covão, Chã, parte do Mosteiro, Parceiro e Rio de Mel. São Geão é rica em tradições, é representada musicalmente pela Escola de Música da Banda Filarmónica São Geanense, com mais de 150 anos de história e responsável por levar longe o nome da freguesia. Com igreja matriz, construída em 1975 e de estilo barroco, São Geão é por muitos conhecido por Catedral das Beiras. A contar com uma densa floresta, São Geão é também servida pelo Rio Alva, dispondo de praia fluvial e parque de campismo a cargo da Fundação Albino Mendes da Silva. Numa altura apetecível a um mergulho no rio, São Geão convida neste mês de agosto às festas locais. Depois de Parceiro e Rio de Mel, a sede de freguesia acolhe já neste fim de semana os festejos maiores, a festa do Senhor dos Aflitos. Motivos de sobra para a Rádio Boa Nova, para na Rádio de Boa Nova iniciarmos a rota pela freguesia de São Geão e partirmos para a conversa com quem mais sabe, o autarca Luciano Correia. Luciano Correia, seja muito bem-vindo à Rádio Boa Nova, ao programa Conversas na Rota das Freguesias. Foi eleito pelo Partido Socialista para gerir os destinos de São Geão. Importa, porém, conhecer o autarca. Quem é Luciano Correia? Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado por me ter convidado a estar aqui presente na Rádio Boa Nova para esta entrevista. Eu, em primeiro lugar, ia talvez ia corrigir, não sei se me apercebi mal, a construção da igreja é 1795, parece que percebi aí 1995. Não? Foi a Romeu, certamente, exatamente, foi. Sim, foi a Romeu. Ah, mas foi em 1795, portanto, como já disse, ali não tem aí, aquilo é uma igreja muito bonita, é uma igreja que... digna de saber, está considerada a Catedral das Beiras. Eu penso que teremos que continuar a andar a divulgá-la mais. Muito bem. Portanto, ela tem o teto com 100 ou 102 quadros lindíssimos, tem a coisa toda em talha, é um monumento de interesse nacional e, portanto, precisa, neste momento, de gastarmos lá algum dinheiro, há um restauro, nomeadamente a parte exterior e assim. E contamos com a autarquia, contamos agora como fomos integrados na rede de aldeias montanhas, também já fizemos intenção. Já vamos falar nisso, tá, Sr. Luciano Correia, para também não nos desviarmos aqui muito desta orientação da entrevista. Então eu perguntava-lhe e desafiava-o a apresentar-se. Quem é então este autarca de São Geão? Tanto como eu já disse, sou o Luciano Correia, fui eleito pelo PS... para gerir os destinos da minha freguesia, estou lá com todo gosto, fui fazer o meu melhor pela freguesia, pela população. É natural de São Geão? Eu sou natural da freguesia de São Geão, embora resida em Rio de Mel, mas sou natural da freguesia de São Geão. Rio de Mel integra... É uma anexa, portanto, da nossa freguesia, que também, penso eu, que também não sei se há, é uma aldeia muito bonita que toda a gente também deve visitar. Para além de, também temos lá o Santuário Nossa Senhora de Remédios, que com um espaço lindíssimo, onde podes furtar ali uma tarde, com um piquenique, onde tem grelhadores, tem ali sanitários, tem um espaço com umas 10 mesas, onde pode ali abrigar umas 100 pessoas ou mais. Por exemplo, eu posso-lhe já dar o exemplo, amanhã vamos ter o piquenique lá, um piquenique da União Progressiva de Rio de Mel. E para esse piquenique já ultrapassa o número 100, 110 pessoas inscritas para o almoço, porque a União Progressiva também faz 60 anos amanhã, dia 15, 60 anos que iniciou a sua atividade, claro que para o ano são 61 quem cá estiver, mas é como tudo, também é sempre 60 anos a assinalar. Motivos de festa, motivos para se visitar a freguesia de São Geão este fim de semana e durante todo o ano, não é? Sim, eu acho que vale a pena visitarmos todo o ano, até porque não só a festa, estes dias é um bocado, são grandes festejos em São Geão, começou já ontem, mas hoje já começa, hoje, sexta, sábado e domingo e segunda, todos os dias tem lá um conjunto para as pessoas se divertirem, fazer o bailarico e não só. Muito bem. Luciano Correia, já tinha integrado anteriores executivos da Freguesia de São Gião, ainda assim, agora, em 2013, cedeu com certeza a um desafio que lhe foi apresentado para se candidatar a presidente de junta. O que é que o motivou para esta nova caminhada? O que me motivou, já lá chegamos. Primeiro, eu já estive na Junta de Freguesia 8 anos como secretário. Primeiro estive presidente da Assembleia 8 anos. Depois, assim é que foi. 8 anos de presidente da Assembleia de Freguesia. Depois, na altura, a lista candidata perdemos por 11 votos de diferença, ou 13, ou o que é que foi, não sei agora exatamente o número, mas foi, arredondou para esse número. Depois, como perdemos, eu fiquei na oposição estes 4 anos. E ao fim de 4 anos. Com quem eu perdi foi-me buscar para a outra lista. Saiu o Luís Eduardo, por exemplo, saiu ele fora, e depois o Dr. Manuel Garcia e o Rui Silva foram-me convidar para fazer parte, integrar a lista deles. E então depois integrei a lista deles, fiquei como secretário 8 anos. Nesses 8 anos fiz, penso eu, como nós todos fizemos um bom trabalho lá na freguesia, não fizemos mais que também às vezes não é possível fazer, não é? Mas dentro daquilo que foi possível, foi sempre o melhor que fizemos. Aí eu aí até te posso dizer, tenho sempre todo o gosto na minha freguesia em manter, uma coisa que eu gosto de manter é as ruas limpas e cemitérios, para além de outras coisas, como é evidente. Então, o que é que me motivou? Motivou-me não pelos símbolos dos partidos, para já. Eu até que estou lá não é por símbolos dos partidos, eu olho pelas pessoas. E como, pela terra, não é? Pela terra. E eu olho pelas pessoas que enfrentam, que dão a cara para fazer o melhor pela sua terra, nomeadamente o presidente do município, o professor José Carlos Alexandrino, com quem me dou muito bem, e coitou do executivo camarário, para quem manda um abraço, até para todos. E então eles desafiaram-me para integrar a lista do PS como presidente, porque também o Dr. Manuel Garcia já não podia ir ao terceiro mandato, já tinha feito 3 mandatos. Essa também foi uma motivação. Foi também uma parte, aliás, eu gostava de trabalhar com o Dr. Manuel Garcia, e como ele já não podia candidatar-se como presidente, invertemos o caso, ele passou para secretário e eu passei a presidente. De alguma forma a equipa mantém-se? Mantém-se na mesma, temos a Fernanda Martins agora como tesoureira, também gosto muito do trabalho dela, é excelente, ainda agora há pouco tempo, eu fiquei até surpreendido com o trabalho dela. Ainda assim, aceitou candidatar-se, portanto uma das motivações foi o facto de Manuel Garcia não se poder candidatar e outra certamente será, e eu já digo por si, o gosto por fazer bem à cidade. Claro, a gente, pronto, quando tem um gosto tem sempre um objetivo a atingir, embora a gente nunca consiga atingir o objetivo que pretendemos, mas dentro do possível fazemos sempre o melhor. Essa foi uma parte. E a outra também, pronto, era para a gente fazer uma lista. E a outra porque no mandato anterior nós não votámos, eu por exemplo não votei no professor José Carlos Alexandrino, porque depois até me arrependi por isso, mas na altura estávamos noutro partido, era com esse que estávamos a dar cara, perdemos, mas com todo respeito por quem estava lá, mas depois eu até com o trabalho, gostei muito de trabalhar aqueles últimos quatro anos com o professor José Carlos Alexandrino, ele deu-nos ali uma autonomia às juntas de freguesia sem ter que, por tudo ou por nada, bater-lhe à porta, olha, quero fazer aqui um caminho de arranjar 1000 ou 2000 euros. Ele deu-nos a possibilidade de nós, juntas de freguesia, fazermos alguns trabalhos sem ter que andar ali a bater à porta constantemente, como era de antes. Cada um tem o seu feitio, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Gostei muito de trabalhar estes 4 anos e posso-lhe dizer mais, nessa altura motivou-me também ser ele o presidente e dar a cara também por ele, como ele. E até uma vez até cheguei a dizer, opa, amanhã quem veio, depois até estava alguém ao pé e disse, vá governar, seja quem for, pode até ser o Partido Comunista. Eu disse, Partido Comunista, alguém me responde, sim, o professor José Carlos dos Santos, se candidatasse como comunista, eu era capaz de ir por ele, porque encontro que é uma pessoa muito séria, correta, e com aquela força que nos deu as nós, juntas de freguesia, a disponibilidade, temos logo um valor, um ambiente de protocolo, podíamos fazer obras sem ter que, como era de antes, era uma relia, qualquer coisa, virmos ali, por tudo e por nada, estarmos ali a bater à porta. Agora, com aquela margem de manobra que ele nos diz, nós fazemos algumas coisas, depois recorremos quando é outras necessárias. Muito bem, vejo que é então um autarca satisfeito com esta maneira de trabalhar entre a junta e o município. Muito satisfeito, muito satisfeito. Luciano Correia, ainda antes das eleições, em 2013, a sua eleição quase que já era um dado adquirido, visto que à data não existia uma lista adversária. Como é que comenta o facto de não existir uma lista opositora à sua em São Gião? Eu não, como é que é de comentar? Eu comento porque possivelmente também não há assim muita gente disponível para estar à frente de uma junta de freguesia, que requer muito trabalho e muita dedicação. Essa é a primeira, se calhar, depois também já nos conheciam, já se calhar entendiam que não haveria melhor que a nossa lista também para fazer face aos desafios que nós desejávamos. Não sei se seria essa a razão. Outros não têm disponibilidade, porque requer muita disponibilidade, porque nos 8 anos que eu estive como secretário, eu muitas vezes fazia de presidente, fazia de tesoureiro, fazia de todos os lugares, com um certo sacrifício, mas muito rigor na gestão da Junta de Freguesia. Foi sempre o meu desempenho com muito rigor. É, depois daí que eles confiavam sempre todos em mim. Depois, não sei, por esse trabalho, se calhar, ninguém quis da minha freguesia candidatar-se. Apareceu depois, surpreendentemente, o Sr. Vítor Gutierrez, do CDS, lá com uma lista, não era muito conhecido, ainda adquiriu há uns votos, talvez para uns que não gostassem de nós, que é natural, a gente não pode gostar de toda a gente. Nós gostamos de toda a gente, eles é que por vezes entendem que não, mas pronto, nós não temos qualquer problema, quem votou, quem deixou, para nós são todos iguais, as pessoas são todas iguais, quer seja de um partido ou do outro. Há aquela guerra na altura das eleições, a partir daí estamos todos unânimes e penso que devemos ajudar uns aos outros dentro que for possível. Como é que tem decorrido lá, portanto, em termos de reuniões da junta de freguesia, da assembleia de freguesia? Ainda recentemente houve aí um pequeno episódio que o Vítor Gutierrez e o CDS-PP, portanto, noticiaram de alguma forma. Como é que tem sido essa convivência? Essa convivência é continua boa, embora cada um, claro, ele tinha todo o seu direito, mas nós na altura e no princípio logo dissemos que ele referiu-se aos documentos que nós mandámos atempadamente para ele ler com rigor, claro, as coisas do orçamento e mais... Era o relatório de contas? Primeiro foi o orçamento, uma altura, mas como nós tínhamos dito uma altura em Assembleia, e que normalmente toda a gente concordou que os documentos estariam 8 dias na Junta de Freguesia disponíveis para quem quisesse ir consultar ou levar. E foi essa a intenção. Depois, uma altura na das contas, ele pronto, bateu com a mão na parede e disse, esse ponto eu não vou discutir, não sei o quê, e saiu porta fora nesse ponto, e depois regressou para os outros pontos, concluiu, já temos uma segunda Assembleia e agradeceu até, porque eu depois mandei-lhe os documentos, já na próxima, na seguinte, mandei-lhe os documentos, ele até agradeceu, pronto, já demos, eles já nos notificaram pelo Tribunal, já esclarecemos esse assunto. Assunto já está ultrapassado. Está, mas temos boas relações, encontramos aí, não há qualquer inimizade e com todo o respeito pelas pessoas, não temos rigorosamente nada contra ninguém. Claro, ele tinha o direito, mas como nós tínhamos na altura decidido que os documentos estariam 8 dias antes para quem quisesse ler ou levar, como entendesse, e para também aqui evitar alguns custos. Mas as pessoas quando querem assim, olha, no futuro continuam e eles vão chegar às mãos de cada um atempadamente. No próximo ano já não se... Sim, sim, não há qualquer problema nisso. Muito bem. Falamos então com o Luciano Correia, o Presidente da Junta de Freguesia de São Gião, numa altura em que a freguesia está também em festa e neste mês de agosto é apetecível aos visitantes e também às gentes que durante todo o ano estão ausentes da sua terra. São Gião é uma freguesia distante, de alguma forma, da sede de Conselho e a padecer dos males da desertificação. Tem sido penosa, Luciano Correia, para a freguesia a saída das gentes de São Gião? De que forma tem sido possível travar até a saída de jovens casais de São Gião? É assim, nós junto à freguesia tentamos sempre o melhor, mas vão saindo porquê? Porque não têm lá o meio de sobrevivência, portanto têm que perguntar um seu trabalho, muitos vêm aqui para o Liberdade Hospital de Trabalho, regressam à noite, há aqueles outros que emigram, porque também não conseguem trabalhar na nossa região, por exemplo. Nós até há pouco até tínhamos lá uma fábrica de geostopos, ele agora mudou para aqui, também se calhar fosse eu como empresário, na qualidade dele tentaria melhor para mim também. Fiquei com muita pena, sinto muito a falta dessa gente não estar a trabalhar na minha freguesia, que é sempre uma perda ali de postos de trabalho. Ele mantém os postos, só que não é na minha aldeia. E eu gostaria muito que ele funcionasse na minha aldeia. Tentámos... De alguma forma dava até movimento, não era? Exatamente. Tentámos tudo por tudo para manter. Quando estava normalmente já tudo licenciado de um pavilhão que ele tinha construído ilegalmente aqui há muitos anos, foi quando ele pensou retirar de São João. E porquê? Porque ele pensou duas vezes. Pensou duas vezes e eu, se calhar, como se fosse fazer... O proprietário também pensaria. Ele pensou mudar-se para um sítio onde chegasse um caminhão tira a trazer a matéria-prima ou carregar todo o material. E com todo o respeito por ele e para a família e por todos os seus funcionários, ele mantém os seus postos de trabalho... Mas eu, muito sinceramente, e como Presidente da Junta, eu gostaria que estivesse na minha aldeia, mas olha, temos que respeitar as decisões do empresário, mais nada. Neste momento não há empresas a laborar na freguesia? Não, agora na freguesia, assim, a laborar e postos de trabalho, normalmente não. As pessoas têm que se deslocar aqui para o Liberdade Hospital e para outras regiões limítrofes aqui em volta, não é? Temos lá também, se ainda dá alguém, é a queijaria do Luís Fernando. Isso às vezes ainda dá lugar um trabalhador ou outro, o resto também faz com os próprios meios de casa dele também, não é? Com a família, não é? É, com a família. Lamentamos muito que não houvesse. Esse é um dos pontos que muitas jovens vão saindo. Mas, Luciano, mas em anos anteriores falou-se até da possibilidade de ali se criar um polo industrial, tal como aconteceu na Cordinha, tal nunca se veio a verificar. Não, estava tudo encaminhado para se criar esse polo industrial, só com a saída do geostofos para fora, possivelmente isso vai a quase por água abaixo, até porque na altura já estava tudo, e onde eu andei até a calcar um mato uma vez ou duas para se fazer uma linha de média ou de alta tensão para lá, porque ele precisava de um PT para lá. E garanto-lhe, nessa altura, ele saiu por interesse próprio dele, e com todo o respeito, mas tinha que ser um PT. Eu fiz o estudo, estava tudo preparado para essa zona empresarial. Como ele era o principal interessado, ele teria que pagar metade desse PT, que custaria à volta de 16 mil euros, que o município até se prontificou pagar 50%, mas ele depois pensou, como já disse há um bocado, duas vezes e mudou. Estratégia empresarial, claro. Não é? De qualquer modo, tem assistido à fixação de alguns casais, jovens que ainda optam por ali construir a sua residência, ou já são muito poucos? Não, são muito poucos, mas ainda há um ou outro que ainda pensa construir ali a sua residência. Ainda não há muito tempo, com a mãe de uma jovem, que ainda até se casou há pouco, falou-me lá num lote de terreno que pertencia à Fundação Albino Mendes da Silva. Não sei se depois ele chegou a uma conclusão concretamente, isso não sei. Mas que ainda há uma procura, ainda há. E houve ali também uma altura que proibiam quase tudo por causa do PDM, não sei o quê. Essa situação foi ultrapassada e, portanto, agora as pessoas, quem quiser, já pode meter os seus projetos e continuar lá em São João, que era o nosso gosto, era manter ali quanto mais população melhor. Tem havido nascimentos por lá? Alguns, não tantos como a gente desejaria, mas ainda há alguns, ainda há lá, ainda crianças bonitas, agora estão lá umas 3, 4 ou 5 por aí assim. Gostaríamos que houvesse mais, mas hoje se calhar os casais novos também sabem que para ir com os filhos, proíbem-se de ter mais algum filho, porque depois sabem que é difícil sustentar os estudos e aquelas situações. Eu penso que cada jovem, pelo menos cada casal jovem devia ter pelo menos 2, mas isso já é a opção de cada um. De cada casal. Ainda não interferir aí, não é? Luciano Correia, portanto, é o que melhor conhece a sua freguesia, todas as suas anexas. Falámos então da saída de população, à procura de melhores condições, sobretudo de trabalho. Luciano Correia, o que é que faz falta aos sãogianenses em termos de serviços? Como é que se vive ali em matéria de saúde, educação, quais as respostas sociais? Faça-nos um traço geral daquilo que se passa por lá. É assim, em termos de saúde, nós gostaríamos de ter lá um posto médico que foi... saiu há cerca de 10 anos que acabaram com esse posto médico lá e que devia manter. De qualquer maneira, já temos que agradecer ao Presidente do Município, possivelmente à Fundação, ao Dr. Sousa ter herdado, por meter aquele cá, a Unidade Móvel de Saúde, que já vai à minha freguesia às terças-feiras. Já há ali uma melhoria substancial, que as pessoas, já vejo ali as pessoas a correr, a medir a sua tensão arterial, a ver os seus diabetes, entre outros. Precisávamos de melhorar ali a mais alguma coisa, por exemplo, o colesterol, que ainda não conseguem fazer a medição, mas isso era importante para nós. De qualquer maneira, eu dou os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara, que lutou muito, muito para que aquela unidade móvel de saúde, que já existia no nosso concelho, mas que não sei se eram os pneus que não tinham ar, certo é que eles não andavam, pronto, mas agora felizmente está a andar. Dou os parabéns ao Sr. Presidente então, do município. Semanalmente a unidade móvel já passa pela freguesia de São João, passa também pelas anexas ou só mesmo no Semanalmente passa pelas anexas. E posso-lhe dar um exemplo: vão ao Rio de Mel logo a primeira parte e olha, anda sempre na média de, costumo depois controlar, na primeira vez foram 28 pessoas que lá foram, e tem-se mantido na média 17, 18 pessoas todas as semanas, ali a ir à unidade móvel de saúde, e no parceiro mantém-se também a média de, entre os 12 e os 15, por aí. Em São João tem dado na média os 20 e tal, tem havido uma grande aderência à unidade móvel de saúde. O nosso desejo ali era, e como já reivindicámos há pouco tempo, ainda com essa marcha lenta ali à porta do centro, era chamar médicos aqui para o nosso concelho, porque faz falta aqui no nosso concelho, segundo as informações. Acho que temos 12 ou 13 mil habitantes em médico de família no nosso concelho, que é muito grave, e que precisávamos de melhorar essa situação. E se tivéssemos médicos, o que é que nós pretendíamos, já que não tínhamos pelo menos um posto médico, que fosse um médico uma vez por mês na unidade móvel de saúde para prestar mais alguma assistência? Esse era o nosso desejo, seria um melhoramento para mas toda vocês a gente. Tem edifício de posto médico ou não, São João? Temos, ainda está lá na sede da Comissão Regional Cinzianense, meteu em obras, está quase tudo pronto, essas obras. Falta lá para uns pequenos acabamentos, creio que até o Presidente do Município disponibilizou há pouco tempo 7 mil euros, já vai disponibilizar para acabar essas obras, onde funcionou sempre o posto médico. Tínhamos lá, na altura, uma senhora, que era quem ia prestar assistência, lá receber, portanto, para ter de recepção aos doentes, não sei o quê. Hoje, se existir, temos a nossa funcionária da Junta, a Patrícia, também, que também seria uma ocupação para ela, que ela às vezes até está por ali a fazer o trabalho dela, claro, e tem tudo feito, com todo o gosto e com respeito e com rigor também, mas se ela tivesse mais uma ocupação, esse seria um ponto também. Desde quando é que São João não tem médico? Ora, portanto, aí há, eu não estou a ver bem a data, mas aí há 11, 12 anos. Portanto, desde essa data que os sangianenses têm que recorrer ao Centro de Saúde de Oliveira? Exatamente, na altura era a doutora Antónia, não sei se recorda, uma senhora assim de cor, não, era a doutora Antónia que lá ia lá semanalmente, outra vez quando não podia ir menos de 15 em 15 dias, mas se fosse em 15 em 15 já não era nada mau para a população. Era preciso é que pelo menos funcionasse, uma ou duas vezes por mês, até que fosse, já me dei todas as semanas. E depois daí, ela também já não tinha capacidade de resposta a tanta gente, alguns ainda tiveram que vir aqui, na altura era o falecido Dr. Vasco Correia, que também que foi um grande médico no nosso concelho. Agora com a saída dela, olha, uns tiveram que sair de lá, alguns ainda não têm médico de família propriamente, outros acho que estão na maior parte no Dr. Serguei, acho eu. Pronto, cada um tenta desarrascar, se não consegue no centro de saúde, tem que ir a particular a pagar, claro. Porque não há outra forma, não é? Em matéria de educação, onde é que os alunos, os jovens de São João frequentam escola? É assim, quando é o jardim de infância vão para a Penalva de Alba, que depois de entrarem vão para o agrupamento das escolas da ponta das três entradas até o nono ano, e a partir daí vêm aqui para o agrupamento da Oliveira do Hospital. E em termos sociais, tem respostas? Assim, a Câmara tem disponibilizado sempre transportes, aí não há qualquer problema, tem sido transporte para os pequenos, para os maiores. E o apoio a idosos? Lá na, segundo sei, na freguesia não existe nenhuma IPSS? Lá não existe, nós já tentámos aqui há uns anos, mas depois com as dificuldades e os dinheiros públicos e os cortes do Estado, não sei o quê, não é muito possível, não tem sido possível existir IPSS em São João. Nós agora com uma requalificação da antiga escola primária, onde está a albergar a banda Filarmónica São Genês, já iremos falar também sobre a banda, da qual eu sou Presidente da Assembleia também, É, mas temos lá dois salões enormes, que era, funcionavam dois salões de aulas na altura, separavam os rapazes para um lado, as raparigas para o outro. Hoje já não sei porquê, essa separação, hoje já é mais comum estarem todos juntos e não sei o quê. Mas pronto, temos lá um salão que nós gostaríamos de funcionar em breve, pelo menos, já não digo para... pelo menos um centro de convívio, onde as pessoas que andam por ali mais sozinhas, mais abandonadas, viessem ali passar o seu dia, almoçassem, e se calhar, e possivelmente por lanche, com certeza, e ao final do dia regressassem às suas casas, quase, aos seus familiares. Quase como que um centro de dia. Exatamente. Assim, nós... Ainda assim, nas redondezas há respostas sociais, há lares de idosos, no caso da necessidade. Exatamente. Por exemplo, tínhamos ao Rio de Mel, temos o Rio de Mel, vinha neste momento, não vem lá, mas tem lá vindo também o centro de Alboque de Várzeas, o lar de Alboque de Várzeas, lá vinha, mas agora havia lá um idoso que já está lá também, no lar em Alboque. Quem lá vai todos diariamente é de Penalva de Alba, São Gião e ao Rio de Mel. Prestar apoio domiciliário. Leva o almoço, faz limpeza nas suas residências. Porque há muitos idosos em São Geão. A maior parte é já da. Devia ser ao contrário. Mas enfim, devia ser ao contrário. Manter os que lá estavam, mas haver muito mais. Manter os que lá estavam por muitos e longos anos, não era? Que era o meu desejo. Mas que tivéssemos mais jovens. Mais jovens. É essa a vontade, é o desejo de todas as. Claro, de todas as freguesias. Luciano Correia, prosseguimos então com a nossa entrevista aqui neste programa Conversas da Rádio Boa Nova. Já temos aqui tocado em aspectos essenciais desta bonita freguesia do Concelho de Oliveira do Hospital. Tem valido também o associativismo na freguesia. Iniciámos mesmo esta entrevista com o Luciano Correia a dar conta da realização de um piquenique em Rio de Mel. Tem valido à freguesia este associativismo que tem dado vida às localidades? Muito. Tem dado mesmo muita vida. Falamos, por exemplo, até inicialmente da Comissão Regional Sangianense, que ainda faz hoje 8 dias, fez a festa do imigrante com... Para quem mando um abraço a todos que trabalharam e a todos que convivemos lá naquele largo. Há muitos imigrantes. Muitos imigrantes, para quem deseja que quando regressarem à sua terra, onde trabalham agora, não é só a origem daqui de São João, mas com as suas... A terra que os acolhe, que os acolhe, façam boa viagem e depois vão sempre com vontade de voltar em breve à minha freguesia. Esse é o meu desejo e de todos nós, com certeza. Temos, por exemplo, a Liga dos Amigos do Povo do Parceiro também, que faz todos os anos também, se não a matança, a desmancha do porco, para dizer, a matança do porco, onde convida o pessoal, onde junta, vem o pessoal de Lisboa para ali, por vezes até vem um autocarro, o último ano acho que não veio, vem um grupo de... um conjunto que também fazem parte lá na área de Lisboa, há uns que são do Parceiro. Fazem sempre também, ainda foi agora no passado fim de semana, a festa das Senhoras Febres, correu tudo muito bem, estive lá também, até fui buscar um filarmónico, depois estivemos aqui até no programa Portugal em Festa, e depois levei-o lá para continuar a tocar, que era um indivíduo, mas depois já falamos melhor desse senhor também. É, portanto, havia lá bastante gente, correu tudo muito bem. No Rio de Mel tínhamos feito no primeiro domingo de agosto, também excelente, muita gente. Eu posso lhe dizer, nunca surpreendeu-me um baile por volta de 1:30 da manhã numa aldeia pequena. Contei 21 pares a dançar à 1:30 da manhã. Muito bem. Quando às vezes a gente pensa que não, mas havia 21 pares a dançar e pessoal tudo jovem este ali. Este mês também é convidativo, acho que é. Não são os nossos, pois vêm os que têm raiz das nossas terras, os seus familiares e outros já trazem amigos com eles e é bom. Quanto ao nosso piquenique para amanhã, esperamos que corra tudo bem, porque tem sido sempre, todos os anos, uma enchente de gente. Muito bem. Eu tive a falar com eles ontem e já ultrapassava os 100, portanto, toda a gente queira estar convidado, tem que marcar o lugar, porque é mesmo por o lugar marcado para lá. Senhor Correia, quem leva também longe o nome de Oliveira do Hospital, em particular de São Geão, é a banda São Geanense. A banda Filarmónica São Geanense leva longe... o nome de São Geão. Uma banda que tem também escola de música. É uma banda que tem 172 anos de existência. Ela foi fundada em 1842. Antes disso, já existia uma escola de música em São Geão. Portanto, eu às vezes até penso para mim, comigo um bocado, já, não havia, já havia uma inteligência, já havia uma cultura. Para estarem antes de mil, ali, mil, para volta de 1842, havia uma escola de música, onde, à posterior, depois então foi fundada mesmo a Filarmónica Sanjinense, e esses indivíduos da altura, com todo o respeito e com todo o carinho que tinha por eles, até as pessoas nessa altura deviam ter a carinhar mesmo para terem numa aldeia uma escola de música, onde depois alugaram uma casa para ter os ensaios próprios deles. Mais tarde, depois, um grupo de amigos, nomeadamente o Sr. Albino Alves da Silva, e com outros amigos residentes em Lisboa, e com carolas lá da sua terra, pensaram em fazer piqueniques, amealhar dinheiro, e compraram até um terreno que foi construído à Comissão Regional de São Genês, que é um lindo prédio, está a ficar muito bonita. E dou os parabéns a quem trabalhou, àquela juventude que trabalhou para construir, tem lá uma sala lindíssima, muito bonita. Tiveram ali um ar de trabalho e eles próprios também ajudaram, colaboraram, não foi só o empreiteiro, eles próprios trabalhavam e depois juntavam até, faziam lá umas febres para conviverem uns com os outros. Tem lá uma sede muito bonita, a Comissão Regional de São Genês tem uma sala muito linda. Então depois, a Filarmónica continuou ali na sede da Filarmónica, era nesse prédio da Comissão Regional de São Genês, onde ainda tem a sua parte também, possivelmente, porque agora, em 2013, por aí assim, como a escola primária foi requalificada, o município, a força da direção da Filarmónica São Genense, o município e junto à freguesia, decidiram, porque tem melhores condições cá na antiga escola, tem uma sala enorme, tem onde possam guardar outros utensílios para eles, claro. Muito melhores condições. Muito melhores, mas é aquela parte que, em princípio, é da Junta da Câmara, lá da Filarmónica, na sede da Comissão Regional de São Genês, possivelmente irá ser instalado um museu, creio. É uma Filarmónica que respira de juventude. Porque todos os elementos da Filarmónica partem da Escola de Música. Exatamente. É? Às vezes tem que ir buscar um ao outro. Também, mas a maioria é tudo, parte tudo da Escola de Música, por quem também tem todo o respeito. São elementos da própria freguesia ou não? Também há de outras freguesias limítrofes, por exemplo, a da Cabeçadeira, São de Mil, entre outras, do Rio de Mel, mas o Rio de Mel é a minha freguesia, mas claro. Antigamente não, era mesmo só de São Gião, agora vem das anexas, vem tudo, olha, é espetacular. Também é bom, não é? É bom que venha muito, gente muito de bom. Fora. Muito bom, e a gente tem orgulho em termos, portanto, se... Como vemos tanta juventude, é uma filarmónica para continuar por muitos e longos anos, desde que há o apoio ao autarco, porque numa aldeia como São Gião é muito difícil manter a nossa filarmónica só com custo, que não é possível mesmo, mas temos tido o apoio do presidente do município e não só, temos tido o apoio monetário e é sempre, ele está sempre disponível para isto. Nós também, junto à freguesia, que eu sou o presidente, mas também sou o presidente da Assembleia da Filarmónica, sempre que é que o município peça à Filarmónica São Genense, tentamos sempre estar disponíveis para o atender. Tem que ser um apoio recíproco. Exatamente. Luciano Correia, prosseguimos então com a entrevista na Rádio Boa Nova para falarmos de outros temas. Nesta altura do ano vale o Rio Alva, a Praia Fluvial e também o Parque de Campismo. Este espaço tem sido até escolhido para a realização de festivais. Ali por ali têm acontecido alguns festivais, porém a qualidade da água é que não será ainda a desejável. Este é ainda um problema que subsiste na freguesia de São Gião. A qualidade da água, pronto, também não podemos estar aqui a levantar problemas, também seja pior. É que acredito. Não queremos dizer que seja pior, não, mas queremos, não é melhor também. Não é, também é melhor. Esperamos bem que haja, porque possivelmente haverá uma descarga lá para cima, que no futuro seja retirada. Tenho acolhido ali ainda no outro fim de semana, lá esteve o grupo de tinha estado anterior, acho que era o Lopes Esquerda, e esta semana esteve outro grupo e vai continuar a estar outro grupo. Às vezes é ali uma enchente. É recorrente, não é? Recorrente esta muito, realização muito. De encontros naquele espaço. Muito. É um parque que eu convido as pessoas a que vão visitar, porque têm lá, mesmo que não queiram almoçar no restaurante, têm lá a churrasqueira onde possam fazer o seu grelhado, onde possam passar a sua tarde em esplêndido, para desfrutar daquele açude que também precisa ser melhorado. É, mas não, haverá disponibilidade para isso daqui a uns tempos, possivelmente. O município está empenhado também nisso. Há ali muito trabalho a fazer, mas que é um parque lindíssimo, onde toda a gente está ali tranquila. E podem fazer o grelhado à vontade, podem estar ali num, de São Gião, de Oliveira do Hospital, de Alceia, quem quiser. Mas quanto à questão das águas, ainda assim a situação tem-se vindo a aligeirar? Acha que, porque nós sabemos que os problemas aconteciam sobretudo na parte do Concelho de Ceia, tem havido sensibilidade do lado de lá, no sentido de não haver descargas poluentes no rio? E, quer dizer, essas descargas têm diminuído e ando de continuar a diminuir. Eu penso que daqui mais algum tempo já não haverá descargas e nós iremos ter água de melhor qualidade em São Gião, tenho a certeza disso. Tudo leva o seu tempo, não é de um dia para o outro, isso é como coisas normal, não é? Luciano Correia, em matéria de saneamento básico na freguesia de São Gião, falamos então de esgotos, essa situação está acautelada, a freguesia tem estes problemas resolvidos ou há falta destas infraestruturas? Ainda há muito trabalho para fazer nessa matéria. Há muito trabalho porque em São Gião existe já a ETAR há uns anos. Só que ainda ali vivemos há uma lacuna, por exemplo, temos duas fossas que não estão ligadas à ETAR. Temos parcialmente uma parte de São Gião que está ligada à ETAR, das outras mantém-se lá, e aqui chama a atenção dos responsáveis, algumas até a derramar a céu aberto. Chama a atenção. Para quê? Para terrenos de cultivo ou para a linha d'água? Quer dizer, vai para a linha d'água, por vezes, depois vai para o terreno de cultivo, porque depois as pessoas vão regar, e chama a atenção dos responsáveis, porque tenham atenção mesmo a isso. Mas a gente, já temos falado, em termos de esgotos, como já disse, há lá uma parte que está ligada à ETAR, a outra parte mantém duas fossas céticas. Mas estão. Não há limpeza dessas fossas? Não, há sempre que a gente pede, há limpeza e os municípios têm ido lá, têm mandado lá limpar, ou quando há uma ruptura vai lá imediatamente, também estão sempre, mas há sempre um derrame, por melhor que se faça, há sempre uma coisa mas da qualquer. Mas não há previsão para a ligação dessas fossas? Eu penso que sim, eu penso que sim, que haverá uma previsão. Na altura falou-se que iria fazer uma conduta dessas fossas ali próximo da ETAR e depois meter uma bomba elevatória já para a ETAR que está a funcionar. Por meu entender, na altura, eu pelo menos pessoalmente já estava na junta, nunca fui ouvido, nem fui ouvido, nem perdido, nem achado para a localização dessa ETAR, que no meu entender ela devia ter ficado mais baixa, de forma a evitar que tivesse que haver uma bomba elevatória para ir buscar, para receber agora das outras forças que ainda estão por ligar. Mas isto também tem havido problemas lá com as águas do Coo e do Zer, e esperamos que a curto prazo, e eu tenho esperança nisso, se faça essa ligação e façam ao mesmo tempo uma parte que ainda está sem esgotos em São Gião, que é o bairro dos Machorros e a rua do Francisco Mendes Diogo. Mas pelo menos há uma previsão de que no bairro dos Machorros é um orçamento, um projeto para 47, 48 mil euros. O Presidente, à partida, irá estar disponível para adjudicar, possivelmente, ainda este ano, ou assim por aí, para que a obra inicie o ano que vem. Seria um gosto para mim ter aquilo tudo a funcionar. Já que estamos a falar em esgotos, nós, o Rio de Mel também já fizeram um projeto para isso, mas com os cortes. Os cortes do Estado e não sei o quê, que é uma obra, se calhar, para ultrapassar os 400 mil euros, não vai ser muito fácil a curto prazo fazer-se, mas temos sempre a esperança que um dia ela virá a acontecer. Portanto, nas anexas não há sequer nenhum serviço de saneamento básico? Não, cada um tem que ter a sua fossa, temos água admitida há muitos anos, esperamos que em breve, e segundo a promessa do Presidente da Câmara, do professor José Carlos Alexandrino, que ainda este ano, assim, não digo pôr aí água mesmo na torneira das pessoas, mas pelo menos inicie os trabalhos no ano 2015 aos povos do Parceiro, da Barroca, do Alentejo e do Cubão. Que aí não há domicílio. Não há domicílio, eu penso que toda a gente deve ter o direito de ter uma água potável em sua casa. Então, e como é que essas pessoas têm resolvido essa situação? Têm poços, furos? Ou ainda utilizam mesmo o regador ou o cântaro de água para levarem água às suas casas? Há um ou outro que ainda tem essa situação de buscar a água à fonte. Uma maioria até tem águas nascentes que têm, canalizaram, mas com a seca e assim, chega a altura que eles não têm mesmo água. Têm que, por vezes, carregar, meter um depósito, e há pessoas que, aqueles depósitos de 1000 litros, em outros lados, carregarem água para terem em casa, para poderem tomar banho e não só. Complicada essa muito situação. Complicado, muito complicado. Falamos de quantas pessoas que poderão estar ainda a viver nessas condições? Eu conto aí com umas 60 pessoas. Nesses lugares? Nesses lugares dali, das anexas do Covão, do Parceiro, da Barroca do Alentejo, umas 60, mais ou menos, por aí assim. Portanto, uma situação que gostaria, enquanto autarca, de ver resolvido, e esse é um aspecto... Eu gostaria, a promessa está feita, e o Presidente é uma pessoa de palavra e penso que ele vai cumprindo este ano, porque ele já fez o levantamento do terreno, já está tudo... Agora surgiu, porque acho que o custo é um bocado elevado e com o corte tem sofrido, também tem algumas dificuldades, mas ele é um homem de palavra e ainda vai cumprir. Certeza absoluta que em breve eles vão começar a abrir aquelas valas para meter os tubos lá, de certeza absoluta. Bem, Luciano Correia, caminhamos para o final desta entrevista. Novidade é a adesão de São Gião à rede das aldeias de montanha. Que benefícios poderão daí advir para a localidade, para a freguesia e para os sangenenses? Aí também temos que agradecer ao município de Oliveira do Hospital o esforço que fez para integrar a nossa freguesia de São Gião e a de Albuquerque de Bares na rede de aldeias das montanhas. É uma esperança nossa, por exemplo, o saneamento em Rio de Mel, requalificação do Caminho das Lajes, se a gente não conseguir de outra maneira, queremos dar uma volta, mas fica aquilo em condições, e outros mais, temos intenções de vários projetos já para isso. Tudo leva o seu tempo. Nós, primeiro, depois de aderir, agora já tivemos que fazer o levantamento daquilo que nós tínhamos em São Gião, o que existe, o que deixa de existir. Tivemos ali, quem está à frente mais, até o Dr. Francisco Rolo, o José Francisco Rolo, que lhe mandou um abraço. Tivemos dias, eu e o Dr. Manuel Garcia, que estivemos ali 4 horas num gabinete a ver o que tínhamos, aquilo que podíamos fazer. Depois fizemos já a intenção de alguns projetos, que se depois forem aprovadas, passará a projeto, claro. Portanto, pela adesão a esta rede das aldeias de montanha, graves problemas da freguesia poderão ser resolvidos através das candidaturas ao Centro 2020. Essa é a nossa esperança, por exemplo, até do Parque Campismo, que há ali muita coisa para fazer e que a rede das aldeias de montanhas possivelmente irá apoiar, de certeza absoluta. Né? E em todos, essa é a nossa esperança de algumas obras, será mesmo a rede das aldeias de montanhas. Porque ali no Parque Campismo eles também têm lá muito trabalho, aquela restauração, já dos açudes para tomarem banho em condições e outras coisas. Temos uns monumentos, olha, por exemplo, até pedi à Igreja, à Comissão Fabrica da Igreja, ao Sr. Padre António também, para fazer também um apanhado daquilo que queria, uma intenção dos projetos, também já entreguei aquilo ao Dr. José Francisco Rolo. Temos vários projetos para lá, várias intenções, projetos, no caso é assim, projetos, várias intenções, e que sejam contempladas 50%, já fico contente no meu mandato, mas que não será possível. Espera que dali decorram grandes benefícios para São Gião. Grandes, mas grandes mesmo, muito grandes, é isso a nossa esperança, e de todos nós, e junto à freguesia, e não só, e o município também está empenhado aí nessa parte. Luciano Correia, então, o convidado deste programa Conversas na Rota pela Freguesia de São Gião. Vemos um autarca feliz, no entanto também preocupado com matérias como, por exemplo, a questão do saneamento básico, porque há ainda muito a fazer, e também a questão do abastecimento de água potável, especialmente alguns lugares desta freguesia de São Gião. Luciano Correia, qual espera que seja a marca da sua passagem pela freguesia de São Gião? A marca da minha freguesia, sabe o que é? É que deixo lá um bom trabalho quando eu sair e saudades às pessoas. Essa é a marca que eu desejo deixar ficar. Quando entrasse uma porta pequena, saia pela grande. Esse é o meu desejo a todos, para quem tenho todo o respeito, que mando um abraço e que desejo boas festas agora em São João e não só, e aos imigrantes, como disse, que quando forem de regresso a quem os acolheu, que levem sempre no pensamento a freguesia e a terra onde nasceram. Este é o meu desejo a todos. Isto porque tem boas relações com o seu povo. Em princípio, penso que eu dou-me bem conta da gente, possivelmente haverá algum que goste menos de mim, mas eu gosto deles, mesmo que eles não gostem de mim. Muito bem. Já terá vontade. Muito bem, muito bem. Luciano Correia, agora falamos de uma outra questão e para encerrarmos, foi eleito, portanto já há muitos anos que faz parte do Executivo da Junta, foi eleito e exerce mandato como Presidente da Junta de Freguesia de São Geão. Poderá vir a acontecer uma recandidatura sua à Junta de Freguesia de São Geão? Isso aí, ainda temos 2 anos pela frente, ainda estamos a meio de mandato, ainda há muita coisa, para a pensar e a ver o que a gente fez, se vale a pena ou não, se vale a pena o esforço que a gente teve nestes 4 anos, se vale a pena depois recandidatar, porque se não valer a pena também não, eu não gosto de ser mentiroso, e mesmo quando digo às pessoas, o que eu lhe disse era para cumprir. Claro que quando se faz o programa eleitoral, se a gente atinge 70% ou 80%, já é bom, toda a gente sabe disso. Mas esse ainda é o caso a pensar, ainda há muita noite para dormir, se Deus quiser, e acordar. E se as eleições fossem amanhã? Se fosse amanhã, ia dormir esta noite e depois acordava amanhã, se acordasse bem disposto ou não. Muito bem, pronto, uma boa resposta de Luciano Correia, um autarca divertido aqui aos microfones da Rádio Boa Nova. Na Rota pela Freguesia, a Rádio Boa Nova esteve em São Geão, em destaque esteve a capacidade desta autarquia e das suas gentes em resistir aos males da desertificação e em manter vivas as suas tradições. Uma conversa aberta com Luciano Correia, o filho da terra em quem o povo confiou os destinos desta freguesia até 2017. Luciano Correia, foi um prazer para nós contar consigo neste espaço de conversas. Obrigada pela sua presença. Obrigado. O privilégio foi meu para já e dou os parabéns à Rádio Nova por me ter convidado a dar este esclarecimento. Claro que a gente também não sabe tudo, não tenho dom de saber tudo nem de ver tudo, mas agradeço muito à Rádio Nova ter-me dado a possibilidade de dar esta entrevista para o povo de São João e não só para todos que queiram ouvir a Rádio Nova. Obrigado. E já agora, boa porque tarde. Este é um fim de semana de festa, boas festas para São João. Obrigado a todos e obrigado àqueles que têm trabalhado e colaborado naquelas festas, que é mesmo muito trabalho. Eles dormem no recinto, pessoas dormem no recinto ali à noite, e não é assim tão fácil, deixam a sua cama habitual para ficar naquele recinto, guardar as suas coisas, porque também há lá coisas de valor, não quer dizer que vão pegar, mas alguém tem que estar ali vigilante, por exemplo. Desejo um dia de trabalho a quem trabalha, um resto do dia de um bom trabalho, um bom fim de semana para todos, e que aquelas festas estão juntas maravilhosamente a todos, e que os mordomos que estão hoje a trabalhar se sintam felizes quando acabar as festas. Obrigado. Muito bem, Luciano Correia, obrigada. Terminamos aqui o programa Conversas. Obrigado também.